amor chegou. Desconto a raiva na bebida, a saudade da gente. Mas esse sofrimento preso, hoje eu vou botar pra fora. Se ela não quis me ouvir, ela vai me ouvir agora. Eu não sofro sozinho nem mais um segundo. Hoje ela tá e sofre junto. Eu vou parar na sua porta com o som no talo, os cachorros latindo, os vizinhos acordado. Eu não vou ficar mal enquanto cê tá bem. Agora cê não vai dormir também. Eu vou parar na sua porta com o som no talo, os cachorros latindo, os vizinhos acordados. Eu não vou ficar mal enquanto cê tá bem. Se não dormir agora cê não vai dormir também. Meu parceiro Pica-Pau CDs, alô David CDs, Moral do Centro, Batata CDs, Portava Rocha. Já é o nono dia que ela não me liga. Enquanto eu desconto a raiva na bebida, a saudade da gente. Mas esse sofrimento preso, hoje eu vou botar pra fora. Se ela não quis me ouvir, ela vai me ouvir agora. Eu não sofro sozinho nem mais um segundo. Hoje ela também sofre junto. Eu vou parar na sua porta com o som no talo, os cachorros latindo, os vizinhos acordado. Eu não vou ficar mal enquanto cê tá bem. Se eu não dormir agora cê não vai dormir também. Eu vou parar na sua porta com o som no talo, os cachorros latindo, os vizinhos acordado. Eu não vou ficar mal enquanto cê tá bem. Se eu não dormir agora cê não vai dormir também.